DJs Ellison e Juninho comandam o novo Águia de Fogo Super Pop, o maior show da Amazônia. É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Ele vai sobrevoar! E ele voa com a bandeira do Brasil! Alô, vigia! Abre tuas asas, meu águia! Se tem bicada lá, aqui tem que ter também, papai, bora! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Peraí, só que tá faltando uma coisinha na noite de hoje, não tá? E aí, eu quero muito a ajuda de vocês agora, porque exclusivamente a gente vai chamar o mito. O cara que bola, inventa, cria! Bora, meu maninho Juninho! Bora, Ellison! Parabéns pelo show do meu pop na Amazônia! São as aparelhagens que inovam, que têm compromisso com a tecnologia, com a inovação! Mas agora chegou a nossa vez! Vigia de Nazaré, botasse a mãozinha pra cima, por favor. Vigia de Nazaré, vigia de Nazaré. Agora vai. Chama que ele vem, chama que ele vem, chama que ele vem. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Vem, não vem, maninho. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chega junto! Não brinca! Sacode! Everybody's going to the party, have a real good time. Vem doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Endoidece! Endoidece! Endoidece! Endoidece! Mãozinha lá em cima, só quem torce pro papão, por favor, a torcida do papão, bate na palma da mão, vem, vem, vem, vem, vem, vem, só quem torce pro leão, por favor, bate na palma da mão, só quem torce pro leão. Os águias chegaram! O bagulho endoidou, o bagulho. Balança, estremece, meu chume, DJ Ellison. Sabe aquela cerveja que tava no balde guardada? Pega ela e toma tudo agora, meu irmão. Pera aí, Juninho. Pera aí, Maninho. Mas é o seguinte, eu não quero ver ninguém parado, até porque ninguém deve nada pra ninguém aqui, não é verdade? Quem não deve nada pra ninguém, bota pra cima, pra cima. Bota pra cima, pra cima, só quem não deve nada pra ninguém. Bota pra cima, pra cima, vai. Bota pra cima, pra cima. Bota pra cima, pra cima. Bota pra cima, pra cima. Agora só desse astral, vai, vai, vai, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Esse é o Super Pop, o Pop da Amazônia. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei. Canta, vocês. Sabe por quê? Te amo tanto, me custa tanto. O quê? Me decente. Aí, meu parceiro, não, aquele abraço pra você. Alô, meu irmão das minhas. Aí, bola, você também. Aí, é dos maninhos. Alô, Pezão, como é que é? Como é que é? Como é que é? O quê? Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Sem muito papo, Ellison! Pau! Eu duvido vocês cantarem, vai! Eu vou... O quê? Balde, meu irmão! O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 21. Meu parceiro, meu parceiro, hoje vão! Lá na Bolsada e Xalimbu! Aí com a gente, abraço, amigo gordo do Pará, também do nosso ladinho! Ellison, o compadre Paulinho também tá aqui, meu amigo Robigol! O Robigão mais cheiroso da família Pop, motora garotinho. O Alanzinho do Passinho também. O que me fez chorar, agora vai pagar. O que me fez sofrer. O que me fez chorar. Mortadela, eu queria dois seguranças aqui contigo. Eu queria dois seguranças que estão ali, por favor, dois grandes. Aqui, por gentileza, rapidinho. Rapidinho aqui na frente. E eu queria o seguinte, levanta a batida aí, você levanta assim, levanta, levanta, vai levanta, levanta, levanta, levanta. Aí o papo é o seguinte, eu queria que vocês me ajudassem, que eu quero chegar lá no Pop Som agora no meio de vocês, por favor, por favor, por favor, eu quero fazer essa conexão, onde tudo começou. Ó, faz aqui o redondo, segura aí. Alô, rapaziada, deixa eu abraçar, deixa eu abraçar. Bora comigo, bora comigo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O Juninho vai no meio e a galera vai levantando a mãozinha aí, todo mundo, vai, vai, vai. Mãozinha. E agora, Maninho, eu queria chamar aqui o meu parceiro Jean Bolo. Vem cá, Jean, que esse palco é seu. Acende tudo aqui nessa porra, meu irmão. Acende, acende e bota pressão de lá, daqui, daqui, de lá, porque vigia merece! Essas malandras, assanhadinha, que

do navio, golpe pro Pajeú. E a galera fantasminha também tá aqui. Wilson, bora, bebê! Bora, meu compadre Paulinho! Bora, Daniel! O Rio São Francisco vai bater no meio. Quando a noite é de forró, a gente tem que tocar em tudo. Não é porque é forró que a gente tem que sagrar só forró, não. O Alisson faz assim, ó. Segura, garoto. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Segura. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso. E o bola GDK. No meio do pitio. Bora, patrimônio, meu parceiro macaco. É muita gelada e muito pop na cabeça, papai. É o futão da carimbó. Lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitio. Meu parceiro Janeja Lucinho, Melô do Tabata Show Live. Alô, Lucinho! Vamos estar juntos, dia 29, no Forrozão do Beiradão. Te segura, moleque! Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. E quem não quiser tomar cerveja na latinha, tem um copo aqui do Mortadela. Esse copo é abençoado, viu? Quem não quiser tomar latinha na boca, pra não sujar a boca, dá problema aí. Toma no copo do Pop aí, meu parceiro Mortadela. Tem até pra chupar no canudinho, não tem? Tá aqui na frente, Dan! Hoje é o dia dos namorados. Aí a gente sempre faz essa pergunta: quem é que tá solteiro no, na noite dos namorados? Quem é que tá solteiro? Mas olha, eu quero lembrar pra vocês que já passou a noite dos namorados. Hoje já não é mais. Hoje é a noite dos solteiros. Não é verdade? Uma salva de palmas pro casal! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Se tiver alguém que queira pedir casamento, um tênis tá liberado, tá liberado, tá liberado. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei. Agora a Virgínia de Nazaré cantando, mãe! Com seu amor, deixa de ser peão de ouve modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixa de ser vaqueiro, ouve forró e ouve modão. Não deixo não, não deixo não. Bora casar, bebê! Larga o meu... É o Mortadela! Usa gel, meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Ei, menino, deixar de ser peão e ouvir modão. Não tem amor que faz. Deixo não. É super pop, essa é tradição. Sucesso, Márcia Felipe! Mas... Porém, dos maninhos! Tu sabe, né, brother? O maninho Matheus! Pode ser no paredão! Olha o patrão Jesus, passa fodinha! Vai aprender uma dança que é bom demais! João Rio! Live! E teme tudo quando o sol do bate. Não toca, Corneiro! Olha, Corneiro! Sorriso! Na porra desse grave do paredão. Vai, cai! Meu parceiro Zig, o Neuzinho, também o Spike da família. Aquele abraço pra toda a galera. Me presta aqui só pra pegar um alô aqui, maninho. Já já eu te devolvo, viu, Zig? Viu, Zig? Você, o Neuzinho aqui. Bote o movie de todo mundo aí aqui. Pra mim, pra mim, pra mim. Grave do paredão. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Gumbari Paulinho, Gumbari Dani, são mais 20 anos aí que se remove. Ellison. Todo mundo diz o que os olhos não veem. Não tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Nosso gordinho, forrozeiro, tá ali com a gente. Ao lado do Gumbari Paulinho, seu padrinho também, aquele abraço. Alô, Gordo Par, aquele abraço. Nosso amigo Ovoçado, gerente do Geladão. Júlio, cadê o Luiz, papai? O que foi embora? Bora dançar, maninho. Me diz o que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar. Bora, bebê! Dona Lu, tá aqui comigo. Bebê pra curar a dor da saudade. A rainha das Havaianas, coisa boa. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando teu nome. Mas a dor aqui, volta logo pra mim. Volta, volta. Volta logo pra mim. De mansinho, de mansinho, bem gostoso. Se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaz embaixo dos lençóis. DJ Ellison! Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tem certeza. Eu vou ser o meio, Luiz, Paulo, Marisa, Carol, Robinho, Blake, o New Chocolate, os Fantasminhas em vez! Além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só uma ideia boba. É só, só uma ideia boba. Tudo, tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, meu parceiro ai, Júnior Magnata, fala Júnior! Avisa! Aqui meu filho vai tocar no bar. Vai tocar no paredão, vai tocar na caixinha, hein, bola? Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois é que se faz, é que se paga. Ela foi influência. Obrigado, maninho, Pezão. Por causa de uma. Tem que tirar o chapéu, hein, brother. Agora eu vou ligar pra ela. Oi, Pezão. Para a notícia que ela tá. Meu parceiro, Thiaguinho Garcia. Alô, Thiago. Passarinho. Olha, sou o primeiro da vovó Pensa também. Um abraço. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? E aí? Eu nunca te dei. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, que te confiei. Mas onde que eu errei? Ingrata. Amigo Pedrinho, só falar algumas expressões. ser Ronaldo Mil Grau aqui no live. Não era pra ser, mas agora não tem depois. Executo num oi, logo que o sol se pôs. Apaixonei, um beijo, você fala o paz, eu deixo. Para do forrozinho, bem gostoso. Cafézinho pão de bico. Aí, Alisson! Eu que duvidava. Dali, Alisson! Só quero ir se você for. Um, dois, três, vai, vai! E quando eu não tenho, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço. E quando eu não tenho, já era. Caí de paraquedas. Botar o garotinho, o Alanzinho no macio. Rapaz, o Rob tá muito cheiroso hoje, mano. Um abraço. Homem dos bons. Meu amigo Gel, o vereador Mário César também comigo. Era pra ser, mas foi. Agora não vem. Depois, só foi. Só porque o sol se não que a gente pare, bora, bora. Acelerando o DJ Alisson, acelera, acelera, acelera, vai garoto. Como é que tá o coração aí? Coração, para que se apaixonou. DJ João, Paulo Mix, da Boate Estaleiro. A Joana e as meninas Vitória e Agatha, Sol, Samara, Luciana e o Lourinho. Para nunca mais amar. Alguém que só quis me ver sofrer. Alguém que só quis me ver chorar. DJ Alisson! Eu preciso sair dessa, dessa de se apaixonar. Por quem só quer me fazer sofrer. Por quem só quer me fazer chorar. Por quê? Mas é tão ruim quando alguém machuca a gente. Meu parceiro Guilherme, portal um gênio de compras da EP Pescados. Alô, Guilherme! Passa em nossa mente, a hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do seu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor só assim? DJ Lurian, do Mauro Souza aqui com a gente, convidado especial. Olha o caranguejo, Lurian. Mas o amor. Gente, não sei, não sei. Se com você é diferente. Pegue a madame e marque essa, eu duvido. Mas às vezes só gente, não sei, não sei. Se com você pode. Vou tocar essa pra ti agora, vai, vai, vai. Ellison. Essa vai pro Bola GDK e tá valor. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, é marcante. Meu bem, eu te avisei. É marcante, né? Você sabia que não era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim. Você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro. Ferrugem no Tabata, show live. Égua, show live. A melhor saída. Eu sofri muito por amor. Agora eu vou curtir a vida. Chorou, chorou. Chora, me liga e implora meu beijo. O Igor da Bicada, o Lando Coqueiro. Me pede socorro. Rick Silva! Te salvar! Também, também, também! Chora, me liga e fora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Na, na, na, na, no, no, no. É porra perfeito! Aurelison! Agora cantar, quero ver todo mundo com as mãozinhas assim, né? Oi! Ô Samara, ô Samara, ô Samara, canta aí, canta aí! Porque você me traz, é um super pop. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. porque você me trai. Bora, Samarinha, bora, Samarinha. Vem, Duda, rapidinho aqui com o Juninho, rapidinho, maninho pelas pontas. Bora dançar assim, vem. Eu quero ver o pessoal cantando pra ficar legal. Quero ver você cantando assim comigo. Vou surar lá, vou surar cá, vou surar lá. Gingado, vai! Mas a linda, famosa Samara, deixa eu bater na sua cara e te chama de danada. E quer? Fazer amor, oi. Fazer amor, oi. Fazer amor, bora ser. Pois a linda, famosa Samara, deixa eu bater na sua cara e te chama de danada. E mais tarde, fazer amor, fazer amor, fazer amor. Vem comigo, vem! Bonita e charmosa, gatinha dengosa, a Samara atrai, você não quer mais, a Samara atrai. Um beijo ardente. E a família Spoca Shark também, maninho. João, Thiago, Messias, o cara de frango e meu parceiro Ian. Vigilão, cantando assim pra mim, vem, vem. Ô Samara, ô Samara, ô Samara, eu quero ouvir aí. Porque você me traz. Meu parceiro Dunga, gerente de eventos, e também a família Sarmento. Alô, Dunga! Você e a Mandinha, papai! Bora, Samarinha, rebola aí, Samarinha! Rebola, Samarinha, Samarinha! Bora, Thiago Garcia! Essa é pra ti, brother! Sente só, vai! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez estou aqui tomando todas no Pop Live. Ela resolveu me deixar, pensando que eu ia ficar em casa, lamentando, tá enganada. Eu estou bem, você me ensinou mesmo sem saber. E é com teu despeito. E a gente dá bola pra aqui, dá bola pra gente. Os nossos fantasminhas aqui com a gente, Mani. Pop Live que eu agora estou. Estou curtindo com meu novo amor. Toca aí DJ Zela e seu Juninho. Tô mix e Nandinho. Agora o show é 360. No Pop Live que eu agora estou. O Aguiar de Fogo sempre. Meu parceiro Otão também, Alisson. Já pediu renovação de casamento também, papai. Alô, Alan Play. Então explode com DJ Nildo e Tadeu. Eu vou dançar com você, te entregar todo meu amor. Vou dançar a noite inteira com você no paredão explode. Vamos dançar. Ao ouvir tocar amor, não explode com DJ Nildo e Tadeu. Eu vou dançar. O empresário, vamos! Para a parada, meu irmão. Vou dançar a noite inteira com você no paredão. É. Um abraço, o Rambo, lá do Porto da Palha, no Rambo. Bora, DJ Alisson, bora sacudindo, sacudindo no forrozinho. Simplesmente estou com o somzão premier. Toma aí, papai. A força demolidora do tal Alisson. DJ Antônio toca pra gente se amar. Um, dois, três. Hoje a noite está tão linda, vem pra mim. Alô, Juriba! E como um sonho. Depósito de bebidas do Juriba, aquele abraço! Estou pensando em ti. Estou com quem é. Tá o Juniba e a primeira dama Naná arrepiando. são situações humanas. Os momentos de nós dois, a distância e as paixões. Meu parceiro Thiago da firma Padeiro Pescados, tá todo mundo por cima, mamãe. Hoje, como sempre, estou pensando em ti, oh baby. Haroldo Reis e Valpinho dos Teclados. E... são contradições humanas. Feliz, olha aqui, tá aqui, Alisson, nosso amigo Riquelme do Passinho. Esse cara que a gente tomou o valor. Alô, Riquelme! Também aquele abraço, meu parceiro Cascão Live. E também comigo, Thiago. Meu parceiro Neto Gênero, acabou, me cumprimente. Mais amor. A força demolidora do Tauá. DJ Antônio toca pra gente se amar. Hoje a noite está tão linda, vem pra mim. Ei! E como um sonho bom que nunca terá fim, estou pensando em ti. Amante dos namorados. Muito bacana a gente dar um beijo na gata, não é? Diz aí! Como eu trouxe um beijo quando... Olha que eu encontro aqui, Alisson, nosso amigo Neco! Tá com a gente, amigo velha guarda da família Bob. Alô, Neco! Obrigado pela presença, paizão! Na verdade, isso nunca aconteceu. É um mundo novo que me apareceu. A imensa via. Super abraço aos DJs aqui de Vigia, ao DJ Nilmo e o DJ Tadeu. Galera do Forrozão aí, alô, abraço do Nandinho. A vocês, alô, Pretinho da Pescada. É padrinho. De quem, baby, te ama demais. Dentro de mim, você, só você. Como eu trouxe um beijo quando... Fico Primote, meu primo. Um abraço. Olha o Marlon aí, olha o Marlon. Dá uma vontade de levar você comigo. Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Vigiar meu sono, me aconchegar, ser minha alegria, minha estrela guia, chorar comigo quando eu precisar. Já é tarde, é quase madrugada e não dormi. Toma aí! Com você no pensamento a insistir. Que eu não durma sem falar contigo. DJ Alisson! Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. Super abraço! Momentos que... DJ Sassá Moral tá aí com a gente! Led Castanhal do Passat! Irá morrer. Bora, Sassá! E ao dormir, sozinho. Seus lições, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já que eu vi, posso sonhar. Bora, Zé Pequeno! Se contigo. Ele dá muito valor quando o Alisson toca o forrozão. Vivendo a paz desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? E sexta-feira estaremos em Colares. O Arraiá do Pop em Colares. E a galera toda da convidada. Sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso. De mãos dadas caminhando no infinito. E pra sempre desfrutando desse amor. Bora, bunda! Ellison. Chegou! Ele é meu ex-namorado. A noite dos namorados. Ele é minha ex-paixão. Ele é também o escolhido. E acaba de chegar com a gente aí o nosso maninho Vinícius Silvio. Ele e o neném da Adidas aí, neném. Meu ex-namorado. Meu grande maninho Breno. Júlio Cassu! Super ousado! Ele é também o escolhido do meu coração. Como vou dizer para o meu ex que não o esqueci? Ellison. Como vou dizer que só com ele eu fui feliz? Como vou dizer para o meu ex? Agora que eu quero ver se tá bom, meu irmão. Encontrar. Bora, panela. Pra gente se amar, amar, voltar de novo. Aquele amor. Oh, oh, oh. Como vou dizer para o meu ex que é especial? E se preciso, vou esperar. Espera lá. Pra gente se amar, amar, amar, amar. Adoro. Adoro esse teu corpo quente. DJ Inélio, lá de Macapá também tá aqui com a gente. E aí, Inélio, toda a galera do Lava Jato e Bar, Máfia Azul, tá curtindo o forrozinho aí gostoso. Adoro tuas carícias loucas. Quando me beija a boca, segura no Rian, forrozão, papai, assim. Eu quero, me faz mais um pouquinho, me leva pro seu ninho. Eu quero é fazer amor. Bora, Alisson! Procura. Toda a família Mil Grau, lá da Vila Nova. Nós dois na o Jason e também e o Lan, né? Fala, Betinho! Com o fogo desse amor. É uma festa diferente todos os anos. É uma vez só por ano. Vejo a gaivota pelo céu, o sol sumindo sob o véu de uma nuvem branca no azul. Todo o universo escurecendo, a noite então nascendo, belo cenário para o amor. A lua começa a surgir, uma estrela a refletir, e eu sozinha aqui estou. Te espera por nós dois. surgindo! E aí, Alan Play! O Maicon, Rony, Serralheiro de Vigia, o Rômulo também tá aqui com a gente. O mundo começa a surgir, uma estrela refletir, e eu sozinha aqui estou. Onde está você agora? Te quero, vem embora, te amo, meu amor. Vem que a noite espera por nós dois, deixe tudo pra depois, vem comigo para o amor. DJ Ellison. Não dá pra ser feliz contigo assim. Nosso menino gerente Lucinho, aí do Tamatá também tá aqui com a gente. Não sou feliz. Alô, Miguel da Pescada, tamo junto. Não dá pra ser, porque você não quer me entender. Não dá prazer. O Ariano Coqueiro é contigo agora, maninho, vai! A todo instante essas coisas você me falou, e não acreditava que eu sempre tava só. Esse papo sobre mim não tem fundamento, vê se dá um tempo e vem recomeçar. Bora, Felipe! Começando! Com as minhas fantasias, quero te amar e te fazer feliz ao meu lado. Oh, só tenho você, meu amor. Não dá pra perceber. Grande amigo gordo, amor, lá do Pá, tá aqui com a gente. Um abraço, gordo. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Você sempre seu, juro. Você sempre seu. E agora, danado, o que tu vai fazer, brother? Bora parabenizar, galera! Vem, Alisson, vem, garoto! Que só desenvolve seu amor. Eu confiei, entreguei meu coração a você, mágico. Hoje do meu lado, pega aqui, é mágico. Bora, dimensão da Adidas! O moleque não dorme, porra, doida. Amor, oi. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Olha lá! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha. Segura, moço! Tudo bem, você tá me ensinando. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe. Também por aqui com a gente, equipe Os Bonecos do Escorrega, Colorau, Silvano, Jeromel. O jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. O Coelho do Rock, Diego. Sabe, família Black, tá aqui com a gente. E o nosso empresário Mozó já tá aqui. E aí, Mozó? Ela joga para minha, eu também. Brelison, nossa compadre Paulinho casa, e a nossa comadre Dani. Pega logo o seu coração. E aí, Thiago da firma Padeiro Pescados. Bora, papai. Eu Sassá, vem aqui comigo rapidinho, maninho. Vem, Sassá, bora. Pega logo o seu coração. Já não aguento. DJ Alisson. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu. É o Águia de Fogo.